centers around the world. Starting now, the countdown. 10, New York, 9, London, 8, Paris, 7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1. Parabólica Edition Europa. Olá pessoal, estamos de volta no Parabólica Network, hoje com a edição de número 101 do Parabólica Europa, onde você ouve o som, as músicas e as novas tendências da Europa. Aqui fala Urbano Carvelli, seu host, em uma hora só de som do primeiro mundo para você. Parabólica Edition Europa. A partir de agora, abrindo uma conexão direta com o primeiro mundo da música. Aqui fala Urbano Carvelli, direto do 12º andar do Funkhaus Europa, no coração de Berlim, na Alemanha. Em conexão direta com mais de 17 emissoras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, associadas ao Parabólica Network, sempre bem no meio do teu daio. E para abrir o programa de hoje, posicionamos as nossas antenas, ou a nossa antena parabólica, em direção à Inglaterra, onde captamos essa aqui, Alexia Cara, o remix Scars to Your Beautiful. Mais uma que você ouve primeiro e conta pros outros no Parabólica. Parabólica. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deep within the eyes, can find it. Maybe we're made of blind, so she tries to cover up the pain and cut her woes away, 'cause cover girls don't cry after the face of make. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. You don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars, think you're beautiful. With scars, we're beautiful. The brothers, the brothers, the C, the the H, the E, the M, the I, the C, the A, the L. The brothers, the brothers. Europa. Keep waking up in the night. This is another hit. You Station Europa. Edição de número 101, direto de Berlim, na Alemanha, ao vivo para todas as emissoras associadas à rede parabólica. Neste primeiro bloco, você ouviu Alexia Cara com Scars to Your Beautiful. Depois tivemos The Chemical Brothers com Chemical. Nick Murphy and Chet Faker com Stop Me foi a terceira. Simple Minds, um super som, regravação, um bem acústico legal com Don't You Forget About Me. E fechamos o bloco com Adele, Water Under the Bridge, que acabou de sair aqui na Europa. E o Parabólica traz em primeiríssima mão para você aí do outro lado. Segura aí. Parabólica Edition Europa. Burning lights, hang overhead, body high, swimming in my bed. We ignite, we're slipping like sand. Don't you know you excite me like that? When you touch me like that, got me running right back. I'm gonna show you how. Take my breath away. your soul 24 hours a day. Parabólica, a gente viaja no tempo e no espaço com mais um Rewind, Back in Time and Space. Rewind, Back in Time and Space. Thank you. Edição Europa, aqui fala Urbano Carvelli, ao vivo direto do Funk House Europa em Berlim, na Alemanha, transmitindo para todas as emissoras associadas à rede parabólica bem no meio do teu daio, com sons, músicas e as novas tendências. Neste bloco do Parabólica você ouviu Alesso com Take My Breath Away e depois Dragonette com Sweet Poison. Aí a gente entrou no Rewind, Back in Time and Space, e ouvimos Radio 4 com Dance to the Underground. Depois tivemos Mojo, Lady Hear Me Tonight, Kylie Minogue com Love at First Sight, e fechamos com chave de ouro com Stardust. Music Sounds Better With You, a Radio Edition. E o Parabólica? Continua, segura aí que tem muito mais pra você. Parabólica Edition Europa. I'm nothing but a low life, thinking about my old life. I can't help myself from falling. Can't help myself from falling. Nothing but a low life. Thinking about my old life. I'm trying to fight the good old fight. But after it all, I'm still just a low life. Low life. But it's a hard life. Have that love inside. Yeah, it's a cold goodbye. And I started to reflect on all the things before. You start to wonder that you can't be sure. Now please tell me I'm broke. It's much easier that way. 'Cause I'll just let you down. It's much easier that way. I'm nothing but a low life. Thinking about my old life. I can't help myself from falling. Can't help myself from falling. Nothing but a low life. Thinking about my old life. Was my uncle when he hit that crystal. That glass pipe and that rock had him toting pistols. He was higher than a missile with a dozen issues. And every time he cried, he never reached for tissue. Attention seeking, sneakers preaching when he sneaking, leaving. My grandma hid the hammer from him, he be out there beefing. Always lying, don't believe him, he be out there beefing. On the corners, chief and middle finger to policemen. Always telling mama he just got a new job, so he could get some dollars for a metro card. He just get a 40 ounce, now he living large. He even took my bike and sold it, man, I swear to you're just a lowlife. I'm nothing but a lowlife. Your radio, your soul, serving the universe. Feels just like I'm dreaming. Don't let me fall asleep. We're going all the way right now. I need your energy. Yeah. I need it now. I need your body right now. The way you're putting it down. You're running circles around. I need it now. I need it now. The way you're putting it down. Don't ever stop loving me. Thank you. my arms and you say to me, yeah. Você está ouvindo Parabólica Europa. Aqui fala Urbano Carvelli, direto do Funk House Europa em Berlim, Alemanha, transmitindo ao vivo pelo Parabólica Network para todas as emissoras associadas around the world. Sempre bem no meio do teu daio, com suas músicas e as novas tendências da Europa. Neste bloco do Parabólica, você ouviu Ex Ambassadors com Low Life 2.0. Depois tivemos Madcon com Don't Stop Loving Me. WHTKD com Say To Me. Você ouviu a Extended Mix com 4 minutos e 8 segundos. Musicaço. E depois, Jim Burton fechando o programa com I Am Into You. Este foi o Parabólica Europa. Aqui, Urbanão Carvelli se despedindo. Lembrando que se você quiser entrar em contato com a gente ou ouvir os programas, é só entrar e visitar nossa página no www.parabolica.show ou manda um e-mail, europa@parabolica.show. Aliás, você pode ter certeza que a gente vai estar aqui esperando o seu e-mail. Bom, semana que vem você fica com Serginho Ricardo. Lembrando, hein, Serginho Ricardo, direto dos Estados Unidos com a edição do Parabólica América. Um grande abraço do Urbano Carvelli, Manzitzisch und bis dann. Até mais. Tchau. Parabólica. Informações da região, do país, do mundo, sobre os mais importantes temas. Rio Sul Rádio Notícia. Chamadas externas durante a programação. Política, descobertas científicas, cinema, música, tecnologia. As notícias mais importantes. Rio Sul Rádio Notícia. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. 22 horas e 5 minutos. Calunga, o que tá acontecendo com esse computador, Calunga? Ei, patrão, e o sol sempre havia umas vampirinhas aí, né? Você pegou o vírus, cafifento. O computador agora tá virulento. E aí, patrão, e agora? Ah, agora sim. Ué, patrão, agora sim? É, agora tem que chamar sim, informática. Sistemas, internet, manutenção, sim, informática. Criação de programas, websites, consertos, sim, informática. Telefone DDD 24 99836 2671. Sim, informática. Atendemos também a domicílio. Faça já um orçamento sem compromisso. Telefone DDD 24 99836 2671. Sim, informática. Sim, informática. Sim, informática.riosulradio.com. Riosulradio.com.